705, próximo ponto de espera da 28, pronto. Bono 705, autorizado a linhagem decolar pista 28, vento 250 graus, 1119. Gente, autorizado a linhagem decolar da 28, gol, Bono 705. Decolado aos 35, chame controle Salvador, 119, décima 8, bom voo. 19, 8, boa noite. Salvador, boa noite, eu vou 1705. Com 1705, contato radar na decolagem, suba via Sango 1 para o nível 380, cumprindo a restrição de uma centena. Gente, subindo via 380, cumprindo a restrição, eu vou 1705. 1705, suba sem restrições para o nível 380 para o Julida. Brasileira, sem restrições, o gol 1705. Zero Brazil 83 with you 210 down level 160 coming up, Mika. Europa 083 is called identification and descent flight level 050 and now flight at the EPIT position QNH1013. Roger to 5010 13 and direct to EPIT Europa 083. 1705, sub mantém a nível de voo 140. Como 705, te considere a última informação. 1705, copiou o controle? Controle chamou 1705? Afirmo, tinha pago uma instrução, mas foi orientada a desconsiderá-la. Suba para o nível 380, aguarde transferência de comunicação. Eu fico para 380, aguardando. Está na prova de letra. Gente. Acione identificação. Confirme por quantas milhas vai manter a proa 080 em desvio. Gente, após desvios, voe na proa de Momba para interceptar a chegada TPIP 1 e desça para o nível de voo 060, ajuste 10 no 3, inicie redução para 2409, informo que é o número 2 na aproximação. Voo 1705, chame Recife na frequência 125.1, alterna 123.8. 125.1238, voo 1705. Europa 083, confirm indicate speed. Indicated is now 290 knots, Europa 083. Roger, approved maintain speed 290 and fly direct EPIT position. Okay, we are flying to EPIT position, maintaining 290 knots, Europa 083. go ahead. 083, we are now reducing speed to 250. Roger. Europa 083, fly direct to Uzan position, send 2,000 feet, QNH1013, cleared ILS Zulu, runway 28, report established. Roger, direct to Uzan, 2,000 feet, 1013, clear ILS approach, runway 28, and report to where? Report established, localizer course, fly direct to Uzan to intercept ILS Zulu, runway 28. Yes ma'am, on course to Uzan now and we'll call you Sally. So about 9, I'll call you Sally by 83. Linha 310, complete redução para 2309 para o sequenciamento. Informe que a aeronave que o precede na aproximação é de categoria Delta. Linha 310, copiou o controle? Linha 310, controle Salvador. Sônia 6310, controle Salvador. Oxané 6310, como recebe o controle? Europa 083. Go ahead. Uzan and report established. Yes, we are flying to Uzan. We'll call you established. Oceané 6310, controle Salvador. O Xané 6310 está na escuta do controle? Chané 6310, controle de Salvador. Chané 6310, controle Salvador. Chané 6310, se recebe o controle Salvador, acione a identificação. Controle Salvador, boa noite, voo 1096. Voo 1096, acione identificação, desça via TPIP 1 para o nível de voo 120. Via TPIP 1 para 120, 0096. Voo 1096, está sem dúvida como estão aqui? A primeira voo está operando a 28 e solicita a possibilidade de efetuar o procedimento X-Ray. Voo no 096, ciente, mantenha a via TPP1, aguarde autorização para o Electric Ray. Voo no 096, o controle solicita que o senhor faça uma ponte com o Chané 6310 em aproximação para Salvador. Tem condições? Afirmo. Estou uma ponte com o Chané 6310 e solicite que o mesmo chame o controle. Ok. O Chané 6310 na escuta do voo 1096 em 1098. Localizer runway 28, Europa 083. Europa 083, complete final and the contact tower 118.95. 1895, boa noite, obrigado. Controle, Chané 6310. O Chané 6310, como recebe o controle? 5.5. O Chané 6310, foram feitas várias chamadas para o mesmo e nenhuma foi correspondida. Confirma o controle como... Confirma que recebe 5/5? Agora 5/5. Gente, inicie redução agora para 1.80, nós desça para 2.000 pés, ajuste no 0 ou no 3. 2.000, reduzindo 180, 1.0, 1.3. O Chané 6310, vetoração para espaçamento com tráfego à frente, curve à direita, proa 075. Seu limite permanecendo essa proa por 1.5 milhas. Direita 075, mantendo essa proa por 15 milhas. O Chané 6310. Voo no 09.000, controle agradece a ponte. Imagina, nada por isso. Chané 6310, em caso de falhas, atingiu o limite, está autorizado a reassumir na proa de Uzan e completar o ILS Zulu da pista 28. Inútil, caso de falha, Uzan completa o ILS da 28, Chané 6310. 1096, mantém a via BBP1 após o fixo Mongo, está autorizado voar Serra Vista 362 para início do procedimento LS X-Ray da pista 28. Ok, vai manter TP1, após a posição Mongo, vai voar o 362 para o X-Ray da 28, voo 1096, muito obrigado. Chané 6310 está agora. Tá bom, o 20 milhas, sudeste de Salvador, e assuma a navegação na Produzã. Aprovando o Zão, Chané 6310. Zero 83 on the ground at 59. Vacate the runway via taxiway Charlie and contact Salvador Ground 121.1. Vacate via Charlie Salvador Ground 121.1. Tail of 083. ILS Zulu da pista 28 para o Chané 6310. Sim, posso usar o autorizado ILS Zulu 22, Chané 6310. 096, desça via para o nível 050. Desce via para o 050 com 096. A presente está autorizado o Servita 362 para efetuar desvios Gol no 096. Ok, vai voar o 362 no 096, muito obrigado. Carvalho, boa noite, eu vou para 083. Boa noite, Papa Romeu Quilo Serra Lima, última informação. Papa Romeu Quilo Serra Lima, acione identificação. Informe no ideal de descida, mantenha a via TPP1. Eu estou solicitando a descida para o Recife com a autoridade. Gente, inicie descida para o nível de voo 120, com ajuste a 10013, via TPP1. 63110, confirme estabilizado. O localizador, Xangar 63-13-10. Complete a final e chame Torre Salvador 118-95. 2-95, certo. Salvador, muito boa noite, Xangar 63-10. Meu 6310, chama a torre? Afirmativo. Xangar 6310, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 28, vento 230 graus, 6219. Firme pouso, pista 28, Xangar 6310. Cono 096, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 3, a partir do Serra Vista 362, está autorizado o procedimento LSXE, reporte estabilizado. Ok, descendo para 4 mil, no 0 no 3, chamar estabilizado no X-Ray, o Gol 90, aliás é o 1096. Salvador, boa noite, é o Bono 099, ponte espera 28 pronto, visual com tráfego na final. Bono 099, boa noite, após a passagem do tráfego que pousa, 320 da Avianca, autorizado alinhar e manter, fica 28. O tráfego da Avianca vai alinhar e manter 28, Bono 099. Xené 6310, solo aos 06, ao livrar à esquerda, chame solo 121, décimo 9. 219 ao livrar. Gente, o Kilo Serra Lima mantém a via TPP1, mas autorização para o procedimento RNAV da pista 28. Oi, mantém a TPP1, aguardando a autorização. Papo, meu, que o Serra Lima está ciente da informação aqui? Estamos cientes. Cliente, está ciente que o procedimento em uso em Salvador ele é se Zulu da pista 28. Confirme se tem condições de efetuar o procedimento. Também temos condições. Cliente. Romeo e pronto 28, Bono 099. Bono 099, autorizado decolagem, pista 28, vento 230 graus, 079. Iniciando 28, 099. Está estabilizando, actually. 096, complete a final e chame Torre Salvador 118-95. 1895, boa noite. Salvador, boa noite, voo 096. Voo 096, boa noite. Ajuste padrão, continua a aproximação na porta visual. Chamar a visual, 096. Voo 096, visual. Voo 096, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 28. Vento, 230 graus, 079. Voo livre na 28099. Voo 1099, decolado aos 09, chame controle Salvador em 119.8. 1198, chamaremos. Controle Salvador, boa noite, voo 1099. Bono 099, contato radar da decolagem suba via Elefa 1 no Alfa para o nível 380. Elefa 1 no Alfa 380, 1099. Romeu Quilo Serra Lima, desça para o nível 050. Após Momba, voe Serra Vista 362 para o início do procedimento RNAV. 050, após Momba, Serra Vita 362, Quilo Serra Vita. 096, chame a torre 11895. 96, solo aos 13, livre à esquerda, chame solo 121, décima 9. 219. A gente mantém a via, aguarde autorização do centro para voar teu gol pro gol 1099. Sente o gol, desvia à esquerda para 260 por aproximadamente 15 milhas. Gente, livre desvio, o gol 1099, após o desvio, retorne à rota. Sente. Serra Lima, desça para 4 mil pés, ajuste padrão, reporte iniciando o procedimento RNAV. 4 mil, vai reportar iniciando o procedimento do Serra Lima. Ona 099. Proceda. Sub mantenha nível 300. Após o desvio, voe pro Jiu-Tigi. Uniforme Tango Golf India Romeo. Após desvio, para o Jiu-Tigi. 099. Ono 099, chame Recife na frequência 126.0 até 128.8. 126.0.28, chamaremos. 1099. Bom, aqui no Serra Lima, passando 362, iniciando o procedimento. Tenente, reporte estabilizado aqui no Serra Lima. Tenente, Lima. Aqui do Serra Lima, interceptando o final, estabilizado. Aqui do Serra Lima, complete a final de Xanitor, Salvador, 118, decimal 95. 1895, uma boa noite. Torre Salvador, boa noite, Papa Romeu, aqui no Serra Lima, na final já visual. Romeu Kilo, Serra Lima, boa noite. Ajuste 1 no 0, 1 no 3. Continue a aproximação. Aguarde o contato visual. Gente, Lima. Romeu Kilo Serra Lima, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 28, vento 220 graus, 629. Gente, ele pouso Kilo Serra Lima. quilos Sierra Lima, solo aos 24. Livre à esquerda, mantém a posição antes da Alfa e chame solo 121, décimo 9. Sim, livre à esquerda, antes da Alfa, solo 121, 9.